O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Bom, hoje nós vamos abordar aqui na nossa programação um tema que é comum da maioria da humanidade, esmagadora maioria, que é um problema que se conhece como alienação. Bom, então muita gente fala: ah, eu sou muito alienado, eu esqueço as coisas. Ah, eu sou muito alienado, perdi um objeto que era importante, eu esqueci alguma coisa do meu trabalho, meu chefe ficou louco da vida. Ou então eu não consigo aprender nada na escola, eu fico pensando em outras coisas, minha mente viaja. Então a pessoa: não, não, não, eu não quero saber de nada dessas coisas do mundo, dessas preocupações, do que está acontecendo. Eu gosto de uma vida mais alienada, assim, mais fresca, né? Uma vida que não seja tão encanada. Então, alienação é uma coisa que todo mundo diz que gosta de ter e gosta de viver alienado, como uma coisa que dá muito prazer. Agora, o importante aqui na nossa abordagem é o seguinte: Norberto Kepp, na sua pesquisa científica, notou nos seus pacientes que a maior parte dos alienados, na verdade, escondem muita coisa atrás dessa alienação. Nos tempos idos, um século atrás, alienados eram os doentes mentais que iam para as instituições de saúde, para os hospícios. Esse era o nome que se dava àqueles que eram psicóticos, os alienados. Hoje em dia, a alienação ficou comum, uma palavra até cool, né, como se diz em inglês, para todo mundo. A juventude, os adultos, as crianças, todo mundo alienado, gostando de alienação. Então, até uma coisa voluntária: eu vou para o cinema para me alienar um pouco, para ver se eu refresco a cabeça. Eu vou passar um fim de semana não sei onde para me alienar um pouco, para poder suavizar meu estresse. Então, eu gostaria de falar para vocês hoje que o Dr. Kepp está aqui, os assistentes dele, o pessoal que trabalha com ele, a equipe científica, justamente para tratar o que tem atrás desse fenômeno que parece tão inocente e universal, que se chama alienação. Olá, Dr. Kepp. Que Freud descobriu de mais importante foi essa questão de que a alienação, quer dizer, a inconscientização, que representa aquilo que a pessoa não quer se lembrar. Então, esse é o motivo das neuroses, das psicoses. E foi por causa disso que a medicina sofreu uma enorme mudança. E que agora, ultimamente, neste ano, né, 2012, então eles estão tentando tirar essas ideias para voltar novamente a dar medicamentos, né, para os neuróticos graves, os psicóticos, né, ou mesmo as pessoas chamadas de normais, quando tem uma qualquer sintoma, dor de cabeça, cefalalgia, qualquer coisa assim de somenos importância. Mas o Freud, o que ele falou, foi que por causa dessa atitude inconsciente, então ele colocou o inconsciente como uma estrutura no ser humano, que o conhecimento viria da atitude inconsciente para a consciência. E foi justamente esse grande engano do Freud, porque pelas pesquisas a gente nota o seguinte, que o inconsciente não é uma instância, não é algo que exista por si e que forma a consciência. Então a ideia, né, dos psicanalistas freudianos é essa, que essa estrutura inconsciente vem no nascimento. E que o que sobra para a consciência é que leva o indivíduo a realizar e, inclusive, a fugir, né, das doenças, fugir dos problemas maiores. Então, nós dizemos o seguinte, que esta atitude é porque o ser humano, ele não quer ver seus defeitos. Então, tudo aquilo que ele não quer ver, ele coloca lá na vida, nesse aspecto inconsciente e tenta esquecer. Então, existe também uma descoberta que eu mesmo fiz a respeito da origem do conhecimento, né? Que a filosofia, a teologia antigas, que eles falam que o ser humano faz aquilo que ele é. Então, que ele é uma pessoa que precisa primeiro conhecer e depois ele tem as ideias, ele tem tudo. Mas nós dizemos ao contrário, que o indivíduo é aquilo que ele faz. Então, isso é mais muito importante, né, os nossos ouvintes perceberem que o ser humano, ele é no sentimento, ele sente, ele tem interesse pelos sentimentos ou pelo trabalho, ou principalmente os pensamentos vêm da conduta dele. Então, ação, qualquer ação, né? É que faz a pessoa ser aquilo que ela é. Se a pessoa tem uma ação má, por exemplo, se ele desde criança começa a roubar, ele dificilmente sai do roubo. Se ele, por exemplo, não quer se lembrar de nada, quer ser preguiçoso, então desde criança ele se nega a entender, ele se nega a ver as coisas. E isso ele leva a vida toda. Então é bom recordar essa questão, que você é o que você faz, que o ser humano é o que realiza. Não é que o ser leva a uma determinada ação, porque vocês podem notar que, por exemplo, as pessoas muito inteligentes, que têm as grandes notas nas escolas, que é uma pessoa que passa de ano facilmente, que é o melhor aluno, na hora de agir, né? Na hora de ter ação, ela não consegue. Até dizem que o ser humano, se não sabe o que fazer, então ele ensina. Quer dizer, se o ser humano ele é uma pessoa com assim pouca prática, ele então tem ideia de dar aula, né, nas escolas, nas universidades, principalmente. Então, eu quero deixar claro isso, que o ser humano é aquilo que ele faz. Agora, nós temos a nossa turminha aqui, então gostaria de perguntar a eles o que que eles acham de todas essas ideias, que o ser é conforme sua ação. Quem quer falar? Eu podia falar da questão da mídia, nessa questão da alienação, Dr. Kep. Porque se o ser é aquilo que ele faz, né, a mídia é também o que ela faz. E o que ela tem feito é desinformar, mentira, enganar, mentir. Então não é que as pessoas são mentirosas e daí fazem uma mídia mentirosa. Começam a mentir e se tornam mentirosas, né? Mais ou menos nesse sentido. Se ele vive da mentira, ele nunca vai deixar. Se ele for jornalista, ele só vai falar mentira, né? Exatamente. Se um sujeito é agressivo, assim, inimigo do próximo, e vai ser médico, né? Ele vai ser cirurgião. Isso. Vai cortar todo mundo. Havia, Dr. Kep, essa questão que o Lipotzond estudou, né? No livro Introdução à Psicologia do Destino, que ele fala que muitas pessoas que se encaminham para uma profissão, né, labrotropismo, é por causa de uma tendência à doentia, não por uma vocação. Muitos vão por vocação, mas muitos vão, por exemplo, se a pessoa é um piromaníaco, vai ser bombeiro. Pode se tornar um bombeiro. Se ele é um assassino, assim, ele vai ser médico. Por exemplo, médico, cirurgião. O cirurgião. Se ele é um mentiroso, ele vai ser um jornalista. Se ou ele, então um político um também. Um político. Se ele é, por exemplo, às vezes um marginal, aí ele entra para a polícia. Porque, porque o Lipotizone diz que a pessoa se vestindo com aquela roupa, tudo, ela se sente mais protegida da própria maldade que ela tem, né? É, da vazão, né? Prendendo os bandidos, né? Exatamente. E quem mais quer falar sobre isso? Então, a gente vê muito na questão da doença isso, né? A gente que é médico, trabalha com muitas pessoas, a gente nota que essa alienação do médico, né? Achar que primeiro vai curar a doença, e segundo, que a doença é só no aspecto orgânico físico. Então é até uma grande ingenuidade, né? E o que a gente nota, a somatização entre os médicos. Saiu no Jornal do Conselho Regional esse mês, assim, o número de médicos com câncer, né? Com infarto e muitas doenças. Eu fiquei até assim, um pouco assustado. Mas por causa dessa alienação, né? De achar que aquilo que ele está fazendo é só aquilo, né? Que não tem nenhuma intenção por trás do doente, por ter ficado doente. Não que existe, né? A questão da inveja, arrogância e muitas outras coisas que levam o indivíduo à doença. Então, o médico, a pessoa, por exemplo, que tem problemas cardíacos, vai se especializar na cardiologia, né? Vai ser um indivíduo especializado em problemas do coração. Por exemplo, na questão da doença, né? Da doença mental. Se o indivíduo é maluquinho, e se ele for médico, ele vai ser psiquiatra. É isso. E o doutor Geraldo, o que que acha? Queria mencionar algo, doutor Kepe, que a mesma medicina toda, ela aliena as pessoas. E os médicos contribuem à alienação das pessoas. Porque impiden isso que o senhor está falando, que o ser humano é o que ele faz. Acção faz o bem, acção faz a saúde. Porém, os médicos permanentemente estão enviando as pessoas que fiquem na casa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, porque está doente. Porque a medicina pensa que a pessoa primeiro tem que melhorar para voltar a trabalhar. E aqui na teologia, o Dr. Kepe nos ha ensinado que a pessoa precisa trabalhar para poder melhorar. E para ter saúde, né, doutor Geraldo? Para poder ser saudável. A Stop apresenta a tecnologia Cap Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. Agora vamos ouvir a doutora Selma. Ela tem muitos conhecimentos sobre psicoterapia infantil, né? E é interessante, o doutor Geraldo, que, por exemplo, as médicas gostam de fazer pediatria. Gostam. Pelo interesse. Sentimento maternal. É, questões maternais. O que que a Selma quer falar? Então, doutor Kepp, o senhor trata longamente aqui no seu livro A Glorificação, que eu acho que é um dos mais inspirados que o senhor já escreveu, lindíssimo. O senhor trata desse assunto da alienação e a inconscientização, né? Dizendo que o problema fundamental na atitude do homem é o esforço que ele faz para apagar a consciência de qualquer problema. E isso é a base de toda a problemática individual, social, que existe na humanidade. Esse esforço que fazemos, né, que o ser humano, todos nós fazemos, para não ver os problemas. E por quê? O senhor explica porque é uma ideia simples, é a ideia que queremos nos achar perfeitos, né? Então, é uma ideia muito, assim, destrutiva, porque, inclusive, é só conscientizando, vendo os problemas, que estamos no caminho de corrigi-los e ter um enorme alívio com isso, né, em consequência. Então, vamos ver agora a odontologia. A Marcinha, né? Marcinha, quais são alguns problemas da odontologia? Nossa. Tem questão, né, de tomar água com essa substância, né? Com flúor, sabe? Flúor. E é uma alienação muito grande, sabe, dos dentistas também, de achar que esse flúor, né, nem perceber que isso aí é uma jogada do poder econômico. Para deixar o povo abobalhado, né? Deixar abobalhado, inclusive para, né, essa questão econômica, que seria um lixo lá dos agrotóxicos, tudo, e aí vem aqui jogar na nossa água. E a pessoa tem um problema do desenvolvimento mesmo dos neurônios e uma questão totalmente nesse sistema que é afetado, né, por esse flúor. E não tem melhora nenhuma para o dente. Né? É uma alienação. E outro problema da odontologia, qual é? Ah, olha, uma coisa que eu tenho visto muito é essa questão de... nem se pensa mais. Então, vê lá o dente do siso e fala, ah, tem que extrair esse dente do siso. E causa cada problema para a pessoa, assim, cada problema super grave, deixa o dente quieto lá, o dente do siso. Hoje em dia, eles até tiram os quatro de uma vez, porque quando a pessoa tirava um só, depois ela nem voltava para tirar os outros. Né? Agora é os quatro de uma vez. Mas é fogo, viu? Clareamento, né? Ficar clareando muitos dentes. Tem vários. Aí fica, como sempre falo, né? O sorriso da caveira. Então, é uma questão, assim, preocupante mesmo na odontologia. Parece que até vem de encontro isso que o Ortiz falou, né? Ou aquela pessoa bem sádica, depois vai ser dentista, né, doutor? Ortiz diz até que o médico, né, está muito, nem todo, né, mas organicista, claro, né? Está muito próximo dos carrascos e coveiros, né? Exatamente. Por isso que dizem que os erros da medicina a terra encobre, né? Mas sabe que a questão principal é que, por exemplo, a pessoa não tem consciência. Assim como há pessoas vocacionadas para uma profissão e vão lá para exercer bem aquela profissão, tem a pessoa que é dominada por esse inconsciente dela, ela não quer ser médica, ela quer exercer a patologia dela através daquela ciência, da política, do jornalismo, do direito, de tudo, né? E por isso que, como o senhor diz, a ciência mais fundamental, assim, para ser conhecida é essa, da psicossociopatologia que o senhor criou. Porque se a pessoa não sabe isso... Aliás, toda profissão deveria, né, ter esse conhecimento das próprias intenções das pessoas, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho, né, com o professor Vasconcelos, aí na Faculdade Paulista, aí no Hospital das Clínicas, com os alunos do segundo e terceiro ano, sobre vocação. E deu um seguinte resultado, né? Que 70% dos alunos que estavam lá não tinham vocação para ser médicos. Então, por que eles iam fazer medicina? Uns falavam que pelo prestígio, né? Então, eu quero ser um doutor, né? Todo mundo vai respeitar. Bom, isso há uns anos atrás. Agora, não respeita tanto mais, né? Ou então, outros diziam, né? Ganhar dinheiro, ganhar bem, ou então posição social, coisas assim, né? Agora, estamos aqui perto de uma doutora colombiana. Na Colômbia, ela estudou em Cuba também, que é uma faculdade de medicina muito boa. Doutora Julieta, o que que a senhora gostaria de falar? Então, doutor Kepe... Estava pensando aqui, ¿no?, que a medicina tem esses dois aspectos, ¿no? Parece que os médicos ficamos ao serviço do poder que nos quer alienar e nós ficamos falando para os pacientes que eles têm que ter medo de tudo, ¿no? Que o problema é o exterior, as bactérias, a comida, o trabalho, o estresse, e a pessoa fica alienada achando que o problema vem de fora, ¿no? E esquecemos o fundamental que é nossa vida interior. E também, depois, outra questão, que nós ficamos ao serviço dos laboratórios farmacêuticos, ensinando nossos pacientes que a solução vem de um medicamento, que também é uma questão alienante que afasta a pessoa da causa real da doença. Então, doutor Giraldo, e a questão dos microzimas, o senhor esqueceu de falar que não existem vírus como o nosso famoso, como é que ele chama? Luiz Pasteur. Pasteur falou. Não, existem enzimas, não na forma como Pasteur pensava, que era que os vírus, bactérias, fungos, parasitas, chegavam de afuera e nos atacavam. Dentro de nosso sangue, ela tem já os germes em potência, que se chamam microzimas, descobertas por Antonio Bechampe. E de acordo às condições internas da sangue, a acidez, essas microzimas mudam. Elas se transforman en virus, bacterias, fungos o parasitas. Y esa acidez de la sangre depende do equilibrio o desequilibrio de la persona. Cuanto más desequilibrada emocional sea la persona, más acidez tiene. Entonces, más desequilibra las microzimas. Ahora vamos a ver a Aninha, ¿no? Que es profesora de inglés, profesora de alemán. Ela es lingüista. Fala bem outras línguas. Na Suécia, Aninha, tem esses problemas ou é mais aqui? Não, tem lá também. Eu queria ler aqui um trecho do Acho seu livro. Acho que até vieram da Europa esses problemas. Né? Ah, talvez, pode ser. Nós herdamos. Então, eu só queria ler aqui um trecho do seu livro, O Reino Divino, que eu acho interessante, né? Que fala, a vida não é o mal, a doença é o mal-estar. Ela é o bem, a total sanidade e o bem-estar. Assim sendo, se você está doente, se sentindo mal e desgostoso, é porque está fora da verdadeira existência. Então, eu estava pensando em relação à inconscientização, que não é só que a pessoa quer esconder os problemas, mas também quer... Não quer ver todo o bem que existe, né? Vocês estão gostando desses assuntos que estão sendo tratados aqui e que são tratados todas as semanas pelo Dr. Norberto Kepp, psicanalista, presidente e fundador da Escola de Psicanálise Integral, conhecida também como Trilogia Analítica? Pois bem, essas pessoas que estão aqui com vocês sempre são também professores das escolas de línguas Millennium, aonde eles aplicam todos os textos dos livros do Dr. Kepp no ensino de idiomas, tornando esse curso um curso terapêutico. Mas para aqueles que têm interesse em se aprofundar nesses conhecimentos e se tornarem psicossocioterapeutas, nós temos um curso de pós-graduação ou livre que se chama Gestão da Psicossociopatologia ou de Trilogia Analítica. Torne-se um gestor, transformando e transformador de indivíduos e da sociedade, usando a consciência da patologia humana e social como instrumento de trabalho. Vocês podem ligar para 3032-3616, 3032-3616, que fica onde está a sede da Unicap Pacheco. Então, retornamos com os senhores na próxima semana, para darmos continuidade a esses programas terapêuticos científicos sobre trilogia analítica do psicanalista Norberto Kepp. Até lá.